a sorte. Tem a mente, é uma forte, que envergue, que entorte, que não quebre, pois o fim é morte. O jogo vivo e sinto, e não tô nele por esporte. Dos elementos somos quinto e nossa força vem do norte. A vitória vem após, mas ser peça é furada. Que adianta ser veloz se vai na direção errada? Tem que ter objetivo, motivo para tá vivo, incentivo e alguns amigos pro jogo ser positivo. Eu vivo essa bagaça por amor à riveria, seja dor ou alegria, cada fato tem valia. Vento vai, leve os pensamentos ruins daqui, que transforme aprendizados os erros que cometi. Mostra que tem que late, não desista, não desate. A derrota não abate, te faz forte pro novo combate. Pronto pro embate, apanhou, agora bate. Esquematize um checkmate, nunca jogue por empate. Acate, entrar ou não entrar, não é tu que escolhe. Seja tá no jogo, o que se planta é o que se colhe. Tá na chuva, é pra se molhar, no jogo, é pra se jogar. Já que tá aqui sem desistir, não pare de lutar. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Fim do jogo, então pede pra sair. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Nós estamos junto na luta, no jogo que nunca para. Enquanto o corpo tá firme, a minha mente dispara. Poeta urbano é resistência e consciência, irmão. Não viemos do outro lado do oceano. Invoco quinto elemento, é o clã. Faço parte desse time de Joinville a Floripa. Nova espécie se define. É o som que vem da rua, não é moda, é cultura. É por amor à camisa, derrubando as estruturas. São vários os MCs que buscam inspiração, que pregam revolução, mas que não tem união. A árvore que dá fruta é a que mais leva pedrada. E mesmo assim não desisto, faço minha caminhada. Se expressar, nunca parar. Fazer por merecer, correr, mostrar que a vida é dura. E temos muito que aprender. Grande o tormento, mas muito ensinamento. Ideia, força e talento, poético, quinto elemento. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Fim do jogo, então pede pra sair. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Acorda, chega de sonhar com a vida. Se no peito tem batida, na cabeça vem saída. Não diga que você só olha o chão. Repita obrigado Deus pela visão. Tô na missão, vou na luta, na raça. Prefiro o pão duro que o diabo não amassa. A vida corre sim, a procura do fim. É assim, não importa quem voe, o vento sempre vai vir. A pior derrota é de nem ter tentado. A maior canseira é de esperar sempre sentado. Vivendo fica a vida, obriga a gente perceber que é difícil conquistar o que é fácil pra perder. Recomeça tudo novamente batalhado. Sempre sorridente, o prêmio bom é o conquistado. Esforçado cai, levanta, do tombo sorri, tá ligado? Poucos por você, tantos contra ti, se levanta. Se não, o jogo acaba, as estrelas estão aí, então lute na jornada. Há tempo pra lutar, amar, crer nessa. A vida para e pense que o jogo recomeça. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Então pede pra sair. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Fim do jogo, então pede pra sair. É fim do jogo pro bobo que só queria ver globo. Pro baba ovo, socorro, sai derrotado de novo. O rude Budão Casmurro, cego e alienado. Quem fica em cima do muro leva a pedra dos dois lados. Cuidado, nesse jogo não existe memory card. Cansado quando jogo é no nível very hard. Chegado tu não vive, imita tipo um cover. A zona norte sobrevive, quem duvida é game over. Já sei bem o que fazer, preparado pra vencer. Eu não pedi para nascer, não nasci para perder. O princípio panótico não vai me intimidar. O efeito hipnótico do rap é que me faz lutar. Você é metódico, esperando o exato momento. É mais que lógico, força norte, quinto elemento. Sempre melódico, expressando o nosso pensamento. Não me canso quando tento, só me deito quando venço. Aqui na zona norte, cada um tem seu herói. O playboy quer ser bandido, o bandido quer ser playboy. Muitas vezes até pior, complicou em J.O. Virou tudo um que procura, vencemos por W.O. Fim do jogo, vai batalhar ou vai dormir? Fim do jogo, quem vai chorar, quem vai sorrir? Fim do jogo, melhor parar e refletir. Fim do jogo, então pede pra sair.